mesa de plástico. E pra caber mais cerveja, o copo é de garrafa pet. Já tô num vermelhinho de bateria. Eu ligando, ela desliga, que agonia deu. Amigo é um cachorro caramelo. Tá mordendo meu chinelo. Falo para, ele não para. Igual a lágrima descendo na minha cara. Ô, saudade, véia, da antes grama. Por que que a gente ama quem não ama? Uns dando tapa na mesa, outros levando na cama. Ô, saudade, véia, da antes grama. Por que que a gente ama quem não ama? Uns dando tapa na mesa, outros levando. Tô naquele processo demorado, recentemente largado, chore, baby. Tô numa mesa de plástico e pra cá vem mais cerveja, o copo é de garrafa pet. Já tô no vermelhinho de bateria, eu ligando, ela desliga, que agonia meu. Amigo é um cachorro caramelo, tá mordendo meu chinelo, falo para, ele não para. Igual a lágrima descendo na minha cara. Vem você daí, vai. Por que que a gente ama quem não ama? Usando um tapa na mesa, outros levando na cama. Ô, saudade, véia. Por que que a gente ama quem não ama? Usando um tapa na mesa, outros levando na cama. Usando um tapa na mesa, outros só faz barulho aí, ó. Tamo junto. 11 horas e 50 minutos. Manhã GPX, pra animar o seu dia. Oh,

braço. Mexer com nós é bobagem, é nós que manda no pedaço. Aqui não fica pau, cê vai quebrar o bico. Aqui é aroeira firme igual prego no angico. Aqui não fica pau, cê vai quebrar o bico. Aqui é aroeira firme igual prego no angico. Fala só, folelê. Você subiu na vida, tem sempre que rezar, pois tem gente do outro lado querendo te derrubar. Você diz que passarinho a gente mata no ninho. Você tentou me matar, mas não deu conta, coitadinho. Aqui não fica pau, cê vai quebrar o bico. Aqui é aroeira firme igual prego no angico. Aqui não fica pau, cê vai quebrar o bico. Aqui é aroeira firme igual prego no angico. Aqui não fica pau, cê vai quebrar o bico. Aqui é aroeira firme igual prego no angico. Aqui não fica pau, cê vai quebrar o bico. Aqui é aroeira firme igual prego no angico. (16) 996218901. 12 horas em ponto. Prepare-se para uma viagem musical sem cortes. É a GPX FM, a sua rádio com as melhores músicas, do início ao fim. Eu acho que você deixou. Você encontra hits de todos os estilos, do pop ao sertanejo, do rock ao pagode. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse que tem uma festa legal e a gente quer se divertir. GPX FM 104,9, a sua trilha sonora para o dia a dia. GPX FM. ZYM 956, Rádio GPX FM, operando em 104,9 MHz. Uma emissora da Acordes, Associação Comunitária de Rádio e Desenvolvimento Social, Gavião Peixoto, São Paulo. As notícias da cidade de Asas e região, agora na GPX FM, GPX News. Apresentação, Carlos Alberto. GPX News, a missa do dia 13 de junho, dia do padroeiro de Gavião Peixoto, Santo Antônio de Pádua, será presidida pelo arcebispo de São Carlos, Luiz Carlos Dias. A notícia foi dada pelo padre da nossa igreja, o padre William Henrique. Ótima notícia para os católicos de Gavião Peixoto e toda a nossa região. A missa do dia 13 de junho, dia do padroeiro de Gavião Peixoto, será presidida pelo arcebispo de São Carlos, Luiz Carlos Dias. GPX News, tá na sua, tá na boa. GPX News, a informação em primeira mão. GPX FM. Puxa, puxa. Se liga essa história aqui, ó. Saudade é pouco. E se ciúme matasse, eu era um homem morto. Acabei de ver ela com a boca na boca de outro.